O Vitor é irmão da minha querida amiga Bárbara Alvarenga, lá de Coró, que está sempre ouvindo o nosso programa também, né? Bárbara, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência aí na Super 95 FM de Coromandel. Essa música foi um sucesso estrondoso, vendeu 1 milhão de cópias numa época que era difícil vender disco, viu? Teixeirinha, Coração de Luto. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Dar o adeus da despedida, vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caos era de morte da mãezinha que eu amei. Chorando a triste separação, ao chegar no Campo Santo, foi maior a exclamação. Tataro com terra fria, minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado. Da minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por este mundo jogado. Passei fome, passei frio, por este mundo perdido. Quando filho querido, pra não roubar, não matar, não ferir sem ser ferido, descansa em paz minha mãe, eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha, é teu vulto, recebas uma oração deste filho que é teu fruto e dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Teixeirinha, Coração de Luto. O povo brasileiro não perdoa, botaram o apelido de churrasquinho de mãe, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, o trem aqui em Brasília tá de vaca não conhecer bezerro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer festa. Vamos fazer festa, que não é só de crise que a gente vive, não, gente. De vez em quando tem que fazer uma festa para espairecer, senão não aguenta, não. Você programa tudo direitinho aí, quando chegar na hora de contratar o artista, deixa para quem sabe, viu? A RBM Música leva a alegria dos seus artistas e de acordo com o seu orçamento. Se você tiver bom de bolso, você vai levar o Amado Batista, né? Porque é a estrela da companhia, o que cobra mais caro da turma que a gente vende aqui. Mas tem também, você pode levar para sua cidade, o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Sula Mazurega, Rael Braga, Bruna Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis.

todinho, ó. Vamos beber tudo, não, porque o Luciano tá chegando. Tô chegando, cinema! Vamos lá, Davi Felipe! Tá sentada na mesa, tá bebendo sozinha. Vim aqui nesse bar, porque eu já sabia que você viria. Mas cadê sua companhia? Que pena, não tô desfazendo, mas você tá sofrendo à toa. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor e agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor que agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você. W. Felipe, Leonardo e Luciano, era pra ser você. O W foi aquele menino que fez, trabalhou como ator no Dois Filhos de Francisco. O Felipe é filho do Luciano com a irmã do Leonardo, da Mariana. Então ele é sobrinho do Leonardo. Aí juntou, por isso é que ele tá com essa participação luxuosíssima aqui do Leonardo e do Luciano. E uma música bonita, né? Por isso é que é sucesso. Era pra ser você. W. Felipe, Leonardo e Luciano. Pra Carolina Guilherme, de João Pessoa, na Paraíba. Carolina, seja muito bem-vindo. Um grande beijo pra você. Um abração pro Eduardo Cassol, lá na pousada de Conchas, lá 26 quilômetros de João Pessoa, um lugar maravilhoso na cidade do Conde, pertinho, né? Engraçado, porque o aeroporto de João Pessoa não é João Pessoa, é em Bahia. As praias de João Pessoa, as mais bonitas, não ficam em João Pessoa, ficam nas imediações, mas João Pessoa realmente é uma cidade que está começando agora, não tem o mesmo apelo publicitário da Bahia, de Natal, mas é um lugar maravilhoso, paradisíaco, um povo muito bom, recebe a gente muito bem. Né? E se você não conhece a Paraíba, vá conhecer, que tem praias maravilhosas. Sua Excelência o Compositor. Eu vou fazer hoje referência a um grande compositor. Ele é escritor, ele é professor, ele é cantor, e ele foi a pessoa que deu, por duas vezes, jogou para cima a carreira do Chico Rei Paraná, além de outras canções maravilhosas que o Chico Rei Paraná gravaram dele, né? Sua Excelência o Compositor, o goiano de Formosa, Antônio Vitor, escreveu. Chico Rei Paraná interpretam Operário Vida Viola. Vejo os meninos e vou trabalhar. Pego o transporte lotado de gente, vontade ardente de logo acertar. A loteria que arrisquei na esquina, com a Mega Sena que eu também tentei. Pobre do pobre sol, vivi de sonho e eu ponho fé no jogo que joguei. Pobre do pobre sol, vivi de sonho e eu ponho fé no jogo que joguei. Fim de semana, a ilusão de poder descansar. Faço meu vale, passo no boteco e tomo um treco pra me enganar. Das minhas minhas mágoas e das minhas dores, destes rancores que a gente tem na vida dura aqui, se vai levando e tapeando neste vai e vem da vida dura aqui, se vai levando e tapeando neste vai e vem. No meu barraco está faltando tudo, como é miúdo o salário meu, igual um pinto apertado no ovo, vive esse povo só de fé em Deus. Mas se a tristeza vem e me amola, pego a viola e canto uma canção. Eu tenho a nega e os meus meninos, esse é o destino desse cidadão. Pego a viola e canto pros amigos, falam comigo, você vai vencer, mas não preciso nem gravar um disco, eu já sou artista por sobreviver. Preciso nem gravar um disco, eu já sou artista por sobreviver. Sua Excelência o compositor, homenageando hoje Antônio Vitor, que escreveu e deu de presente para Chico Rei Paraná, Operário Vida Viola. No próximo bloco, César Menotti, Fabiano, Eliane Samuel e Chitãozinho e Chororó. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os amigos de todo o Brasil, você que está curtindo o nosso programa fora do Brasil, um abraço carinhoso. Nós estamos pelejando, nós estamos limpando aqui, viu? Tiramos o tapete, tinha sujeira demais. Nós vamos limpar para você poder voltar pro Brasil, tá bom? Gente, vai acontecer a partir de hoje, né? A partir de ontem, começou ontem, lá em Coromandel, na minha terra, a escola Joaquim Botelho, uma escola tradicional, né? Pra você ter uma noção, tá completando 50 anos. E tá sendo promovido lá uma bela de uma semana comemorativa, começou ontem, vai até o dia 16 de abril, e vai ter um ponto alto da festa, que vai ser no dia 16, às 22 horas, um baile com a banda Las Vegas, né? Vai ter buffet completo, você entrou, você come e bebe por conta da festa lá, e baratinho, R$80 por pessoa. Eu, infelizmente, não vou poder estar presente, senão iria lá com o maior prazer, porque vai ser uma festa muito bonita. Vai ser na Casa de Show Líder, lá em Coromandel, dia 16, 22 horas, o baile com a banda Las Vegas, né, comemorando 50 anos da Escola Joaquim Botelho. Durante a semana vai ter uma extensa programação que Coromandel, com certeza, vai prestigiar. Sucesso novo de César Menotti e Fabiano Tomal. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também

seu coração. A frase de amor que você quiser. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Moreno e do Renato Castelo, Delírio de um Poeta Louco. E eu quero avisar para vocês que nós montamos o Show da Crise. Aquele show baratinho que cabe em tudo qualquer lugar e não dá prejuízo para ninguém. Pode fazer na sua churrascaria, na sua lanchonete, no salão paroquial, na sua empresa. Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Vamos só nós três e mais um carregador de cabaça para dirigir nosso Fusquinha 66 e para trazer um copo d'água na hora que a sede apertar. Só isso. Então fica baratinho, você pode levar onde você quiser, um show. O Eliane e Samuel montaram um show chamado Clássicos do Sertão, que é uma maravilha, os maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos e também música da atualidade, né? Então é só você ligar 61-9981-3601 para você levar para sua cidade o Show da Crise. Moda Bonita, composição do Tom Jobim, Chitãozinho e Xororó, Correnteza. Do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. A barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou. A correnteza levou e choveu uma semana. Eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na beira da estrada, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, Dandá. Oh, Dandá, oh, Dandá, oh, Dandá. Oh, ficou marcado aonde a boiada passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando. Pô, pensa que caipira é besta? Chitãozinho e Xororó de bobas não tem nada. Gravaram um CD só com música do Tom Jobim. Essa aqui, por exemplo, já tinha sido sucesso na voz do Djavan, né? Chitão e Xororó, Correnteza. No próximo bloco, Kumad, vou te ensinar a fazer caldo de pinto. É, caldo de pinto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer caldo de pinto. Eu sei que teve muita gente que ficou maldando aí, mas deixa de ser maldoso. É caldo de pinto mesmo, viu? Você vai precisar de 10 pés de frango, carcaça de 2 frangos com pescoço. Sabe, depois que comeu a carne, quase tudo, fica só aquela, os ossos ali, né? Aquela, tem que ter uma carninha, claro, né? 2 colheres de sopa de farinha de mandioca, 3 colheres de sopa de óleo, 2 cebolas picadas, 4 dentes de alhos amassados, 3 tomates maduros picados sem pele e sem semente, 2 xícaras de chá de cheiro verde picado, sal e pimenta a gosto. E você vai reservar 1 cebola picada e 1 xícara de chá de cheiro verde. Eu vou repetir aqui. 10 pés de frango, carcaça de 2 frangos com pescoço, 2 colheres de sopa de farinha de mandioca, 3 colheres de sopa de óleo, 2 cebolas picadas, 4 dentes de alho amassados, 3 tomates maduros picados sem semente e sem pele, 2 xícaras de chá de cheiro verde picados, sal e pimenta a gosto, e reserva 1 cebola picada e 1 xícara de chá de cheiro verde. Refogue o frango com o alho e a cebola e, por último, junte os outros ingredientes e deixe cozinhar com 0,5 litro de água. Quando estiver soltando a carne dos ossos, junte mais 1,5 litro de água e cozinhe mais 10 minutos. Aí você tira os ossos, experimenta o sal e a pimenta e bate tudo no liquidificador. Junta 2 colheres de farinha de mandioca, mais a cebola e cheiro verde que ficou. Deixe ferver por mais 5 minutos sem parar de mexer. Não para de mexer, não, senão o trem pelota, viu? Aí se você preferir mais fino, você vai botando mais um pouquinho de água fervendo, viu? Aí você vai servir em xícara de chá ou em cumbuca para caldo. É um negócio, à noite, aqui na minha casa, praticamente toda noite, né, eu faço uma sopa, né? Que é uma coisa leve, nutre a gente e tal, e alimenta, né? Então, te ensinei a fazer aí, você ficou com maldade pensando que era outra coisa, te ensinei a fazer o caldo de pinto. Uma das mais perfeitas duplas sertanejas do Brasil, Christian Ralph, Não Vou Fechar Meu Coração. Solto no tempo, mas tá querendo se apaixonar. Quero encontrar um amor sincero na vida. Não levo ninguém no meu pensamento, nem uma saudade no meu olhar. Foram só noites de amor, depois despedidas. Não vou fechar meu coração pro sentimento. Não quero mais a ilusão, nem fingimento. Amor não demora, me diz onde mora. Eu estou sozinho. Ah, minha paixão tá procurando teu beijo. Meu coração tá transbordando o desejo. Não vejo a hora de poder se encontrar. Meu olhar, seu olhar. Solidão tá me levando à loucura. E o amor é uma eterna procura. Mas sei que eu vou te encontrar. Vai procurar sentimento. Sinto perfume no vento. Teu cheiro me atrai. Tô perto demais do caminho. Vai procurar sentimento, vai pelo mar, pelo vento. Já sofri demais, preciso de amor e carinho. Não vou fechar meu coração pro sentimento. Não quero mais a ilusão, nem fingimento. Amor não demora, me diz onde mora. Eu estou sozinho. Ah, minha paixão tá procurando

escolhi a estrada errada. Eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu decidi buscar seu perdão. Te encontro assim tão feliz, com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, quero voltar atrás. Ai, ai, ai, ai. Eu daria minha vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você. Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando os meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu decidi buscar seu perdão. Te encontro assim tão feliz, com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, quero voltar atrás. Ai, ai, ai, eu daria minha vida. De Paulo e Paulino, ficando sem você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é fã da dupla Chico Rei Paraná, com o falecimento do Chico Rei, o povo começou a me telefonar querendo o livro, e eu não tinha mais, tinha vendido tudo, estava tudo esgotado, e aí eu tive a curiosidade de ligar para todas as livrarias onde tinha colocado para vender, que eles me pagaram, né? E eu, só que eu descobri que numa loja tinha dois livros, na outra tinha cinco, eu juntei, tinha duas caixas lá no estado do Paraná, lá em Ivaiporã, lá na terra do Chico Rei Paraná, onde eles foram criados, daí eu acabei juntando 120 livros. E estou colocando à disposição dos admiradores do Chico Rei Paraná. Já tem menos de 100, já vendeu um bocado, né? Então, se você quiser comprar um livro, Chico Rei Paraná, Eu Vivi Essa História, é um livro que eu escrevi, né? Porque quando eu lancei o Chico Rei Paraná, a luta foi grande. Aí eu resolvi botar no papel tudo que nós vivemos. Realmente é uma história maravilhosa de dois meninos do interior que ousaram sonhar e que conquistaram o sucesso, né? Então, se você quiser comprar o livro do Chico Rei Paraná, os últimos exemplares, você pode mandar um recado para mim no nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com, locutorpreferido@gmail.com, que aí eu vou responder o seu e-mail explicando como é que você tem que fazer para comprar. Ou então entra no meu Facebook também, deixa um recado para mim lá, ou liga 61 9981 3601, 61 9981 3601. São os últimos exemplares do livro Chico Rei Paraná, Eu Vivi Essa História. Aniversariando hoje, o Rafael Barbosa, a minha amiga Eva Sintra, lá no Tocantins, Maria Eduardo Oliveira, Keila Rodrigues, Adriana Medina, Josina Sucupira, Lucilaine Souza, Grazi Alvarelli, o meu amigo, grande cantor e compositor Léo Campos, o empresário Higino França, aqui de Brasília, Edna Maria de Deus, o meu amigo, grande comunicador, apresentador da NTV de Patos de Minas, o Gui Boaventura, Josefa Cleide, Jéssica Venceslau, Maria Inácio, a comunicadora Aldenora Messias Barbosa, Lisandra Mendes, Caprichinho Silva e a minha querida amiga Luciane Andrade, aqui de Brasília. E você que está de aniversário, eu não estou sabendo, recebo os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente de muita saúde. Eu vou aqui à página 76 da primeira edição do livro das orações do programa do Cleiton Aguiar e eu vou trazer essa

Diego Valadares, com a participação de Pedro Paulo e Matheus, Me Perdoa. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Essa aqui é exclusiva, essa concorrência não tem. Dulce e Derize Itacolomi. Relembrando Goiá, do Xideriz Itacolomi para Marilda Monteiro, minha conterrânea de Coromandel, fazendo parte agora do nosso Facebook. Marilda, você está convidada para o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar, no dia 14 de maio, aí em Coromandel, tá bom? Muito obrigado, seja muito bem-vindo, um abração para você. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular e com aquela graça que só o brasileiro tem, né? Voltar com ex é o mesmo que comprar um carro que já foi seu, ele vem com os mesmos defeitos, só que bem mais rodado. Voltar com ex é o mesmo que comprar um carro que já foi seu. Ele vem com os mesmos defeitos, só que muito mais rodado. Aí é fria, né? É melhor partir pra outro, tá bom? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para Vitor Hugo e Americano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha a semana inteira no rádio, tem algumas cidades que passam final de semana, eu faço programa só de segunda a sexta. Mas tem gente que gosta tanto que faz lá um mexido e passa no final de semana também. Mas, você que escuta a minha voz, você não tem noção, você fica pensando, como é que será esse cabuquinho, hein? Será que ele é alto, baixo, gordo, magro, preto, laranjado, cor de rosa, como é que é, né? Eu posso garantir para vocês que eu sou um veião ajeitado. Se você quiser conferir, eu estou na televisão todo domingo, agora às 21h30, até a RedeTV mudar o horário de novo, de vez em quando eles mudam. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. São mais de 200 cidades que já recebem o nosso sinal, a nossa imagem locais, mas você pode me assistir também pela TV Oi, canal 1, a Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas, ou direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Vitor Hugo e Americano, pra lembrar de mim. Eu sei que tá difícil pra você me ver feliz com outro alguém. Eu sei que felizmente encontrei um caminho e sem querer te magoei. Eu não queria que fosse assim, te dei tanto tempo, te quis do meu lado. Você esperou seu mundo parar, nem me perguntou, só que o amor não espera. Estive aí pra lembrar de mim. É que uma foto, li uma carta que te escrevi pra lembrar de mim. Se tranca no quarto pra lembrar das noites que estive aí pra lembrar de mim, pra lembrar de mim, pra lembrar de mim. Assim te dei tanto tempo, te quis do meu lado. Você esperou seu mundo parar, nem me perguntou, só que o amor não espera. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Vitor Hugo e Americano, pra lembrar de mim. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também no nosso Facebook, no Twitter e também no nosso Zap Zap. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Já para a sala de aula você precisa aprender. Vocês estão me passando vergonha, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. A Faculdade da Música vai trazer uma grande professora. Eu vou apresentar a mestra Elba Ramalho, de outro mestre, Dominguinhos, de volta pro aconchego.